noite, galera! Estamos de volta, o Distorção está de volta. Muito bem, estamos aqui, eu não estou sozinho. E agora estou começando a me acostumar com esse fato de que eu não estou sozinho. Estou aqui com meu amigo Julián Acosta. Dá uma boa noite aí, Julián. Boa noite, estamos aí marcando presença. De novo, estamos aí em dupla. Na verdade, hoje estamos em trio, porque nós temos um convidado especial, um convidado muito ilustre. Eu diria que é o rapaz que me introduziu à rádio, né? À rádio, né? Deixa eu deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que me introduziu à rádio, à rádio web, que é o meu amigo Rua Costa. Dá uma boa noite para a galera aí do Distorção, Rua Costa. Boa noite. Eu introduzi... Castelhano. Introduzi, olho aí, a rádio com crase, né, cara? Bota um ponto, né? E aí, tamo aí, né, cara? Eu imaginei que esse momento ia chegar, né? Algum momento, né? Já que eu fui convidado, nada mais justo do que dar uma de anfitrião também, né, cara? Agora que eu tenho o meu programa, que a gente tem o Distorção, eu e o Julián, nada mais justo do que chamar o Juan aqui pra fazer esse programa, que hoje é especial. Mas quem é o Juan, né? Afinal de contas, por que eu tô chamando esse guri aqui? Cara, o Juan, ele saca bastante de música, né? Gosta bastante de som, de rock em geral. Ele tinha um programa chamado Fala Roqueiro, o qual foi o que eu participei, né, começando o lance da rádio web e tudo mais. E ele entende também sobre esse nosso assunto de hoje, que é sobre EPs. EPs, singles, maxi singles, enfim, todos os formatos que não são os formatos de um disco inteiro, né? E que as bandas lançaram ao redor do mundo, né, pela história do rock e do metal. E que alguns consideram caça-níquel, outros acham que é um material complementar à carreira da banda. Enfim, colecionador gosta de comprar de qualquer jeito, né? Mas é isso aí, nosso Distorção dessa edição vai falar sobre EPs e singles. E o rapaz manja também bastante do assunto, né? O que o senhor tem a me dizer, Rua? Manja do assunto. Não, né? Me bota muito assim no pedestal desse ano, que depois é mais difícil se equilibrar, né, meu? Tá lá, o cara te puxa lá pra cima. Não, mas a gente tem certeza que ele vai colaborar muito com essa Distorção de hoje. Não, pode crer, cara. O formato do EP, eu tava olhando assim, já que a gente tá entrando nessa. Porque, claro, o cara quando faz um programa de rádio ou podcast, ou que seja, ele vai ter que se chafurdar nos diferentes formatos. E a gente vai descobrindo que tem coisas que, por exemplo, vai ter um EP com materiais que talvez não estejam dentro de um álbum, né? Ele é um formato meio intermediário, né? Intermediário do single. O single também é outro formato filho da mãe, porque geralmente as bandas fazem um single e botam um lado B desse single, porque, claro, vamos pensar, né? O single é um vinil com dois lados, uma música em cada lado. Geralmente essa segunda música que fica no lado B, ela é uma música que nem sempre ela entra no álbum, né? Então, se o cara quer ir a fundo numa banda, ele vai ter que catar os singles, vai ter que catar os EPs, porque ele vai achar coisas ali que não vai encontrar nos discos, né? É, então acaba sendo muitas vezes um material complementar, né, Julião? Alguma coisa que o cara que tem todos os álbuns da banda, mas quer ter uma versão diferenciada, quer ter uma música que saiu só no single, só no EP, tem que catar, né? Pra poder completar a coleção. Essa é a questão do caça-níquel, né? Que tu fala assim, é o apelo comercial, né? Eles lançam um material que não tá ali no set do long play para as pessoas comprarem aquilo, né? Então tem geralmente o som que é o mais conhecido e o desconhecido, né? Pra chamar aquela banda. Pra chamar, assim, vou comprar esse som aqui, esse disquinho aqui que tem o som que eu curto e esse som que eu não curto, que não tem no long play, né? É, isso é legal, cara, porque querendo ou não, acaba complementando, acaba enriquecendo a obra da banda, né? E o mais legal de tudo é que o Juan falou bem, né? Isso aí surgiu lá na época do vinil, né, cara? Que tinha que se justificar ter dois lados, o bolachão. Mas é uma coisa que hoje em dia ainda continua, né, Julião? O Ghost aí, ou Ghost BC, né? Alguns consideram Ghost BC ou Ghost, lançou agora, nos anos 2000, um EP também. É, e também o Ratos de Porão, né? Lançou quando a gente falou no programa passado, né? Aquilo, uma banda da Espanha, né? Metade dos sons. É verdade. O Ratos de Porão, outra metade do que falando nessa, né? Pleno anos 2000, os caras ainda buscando esse formato, às vezes de split, dividir poucas músicas ali com outra banda, ou fazer, né, pela sua própria carreira, ali um disco, um material que tem menos músicas, tem menos minutos. Enfim, esse vai ser o nosso Distorção de hoje. Fiquem ligados porque a gente tem bastante coisa legal pra mostrar pra vocês. Esse bate-papo vai render bastante. comecem aí ouvindo a nossa primeira, o nosso primeiro bloco, que já conta com grandes clássicos que marcaram a história do metal, no quesito EPs e singles, e a gente volta para comentar o que a gente ouviu. Fica aí com a nossa maravilhosa trilha e a gente volta na sequência. Muito bem, Metalheads, voltamos desse nosso primeiro bloco do Distorção, neste episódio, Distorção que fala sobre EPs, singles e maxi-singles. Muito bem, o que vocês acharam desse primeiro bloco, gurizada? Boa, Julia, o que vocês têm a dizer? Eu tenho a dizer que foram quatro músicas que a gente ouviu e isso dá o tamanho já de um EP, por exemplo. Muito bem, né? O que, que vocês acham? Vamos lançar um EP do primeiro bloco de Distorção? Lançar um novo formato de podcast, podcast EP. Podcast EP, olha só, hein? Quem sabe a gente tá lançando uma nova trend aí e a gente nem tem noção. Enfim, galera, o que a gente tocou? A gente tocou no nosso primeiro som pra abrir os trabalhos do Distorção, a gente tocou Metallica, uma música que tá num EP muito importante pra carreira do Metallica, que é olha o nome do EP já vale uma nota diferenciada, né? The $9.98 EP Garage Days Revisited. $5. $5.98. Né? Tá estampado na capa do EP o valor que era pra ser cobrado do cassete, né? Ou do vinil, enfim, na época que ele foi lançado, porque ele foi lançado na época do Bolachão, né? E a música que a gente ouviu foi The Small Hours, música que é do Holocaust. Um cover, na verdade, do Metallica, porém, apesar de um cover, esse EP foi bem importante para a carreira do Metallica, né? É, foi o primeiro registro com o baixista, né, o Jason Newsted. Com Jason Newsted, recém tinha saído do Flotsam Jetsam, e a primeira parte que ele adentrou o Metallica aí foi no Garage Days, né? Foi o cartão de visitas dele, né, na banda. Né? Muito bem. Músicas que são desse EP, gurizada, eles tocam ainda hoje, né, nas novas turnês e tal, no setlist da banda ao vivo, ainda fazem parte, Last Caress, Green Hell. As outras nem tanto, não são músicas ainda que são relembradas nas turnês, mas são músicas que fizeram parte da carreira do Metallica e a galera sempre cultua, né? Esse EP é bem importante pra carreira deles e até hoje ele é falado muito bem. Foi uma boa escolha de músicas que eles tocaram de covers. Não tem, acho que, nenhuma música original deles ali, é tudo cover, né? Tudo cover. Cover de Misfits, cover de Holocaust, cover de... Enfim, Diamond Head, uma galera. Sabe que eu lembrei agora? É que o Metallica rolou, né, uns festejos, tipo, comemoração, sei lá, tipo, fizeram um tributo ao Dio, né, e eles gravaram quatro sons, um EP praticamente, gravaram quatro sons do Dio e eles ficaram tão indecisos em qual seria a música especial pra esse tributo ao Dio que os caras decidiram lançar no SoundCloud as quatro numa colada. Então tu tem um arquivo no SoundCloud do próprio Metallica com as quatro músicas, tipo assim, Judge Yourself, assim, tipo, os fãs que decidam qual que é mais legal. Praticamente olha um EP, legal, né? Um formato de EP de uma escolha de tributo. Detalhe bem interessante, a gente tá ouvindo na trilha aí uma referência bem tosquinha, né? A um Iron Maiden aí no final da música, que não faz parte, não é citado em créditos, mas eles começam ali um finalzinho de Run to the Hills, bem legal ali, nesse som do Metallica, que tá no álbum do Garage Days. O que é interessante, Juan, porque os caras estão disponibilizando esse arquivo no SoundCloud de graça, é isso? E aí tu imagina, os caras brigaram quanto, quem não sabe da história da briga do Metallica com o Napster? Né? Por causa Napster of the Puppets. E aí depois os caras disponibilizam nada, né, como um dia após outro dia. Já dizia o Mano Brown, nada como um dia após o outro dia. Eu acho até que foi uma tentativa do Metallica de querer desvincular um pouco assim esse ranço que eles tiveram. Porque muita gente torceu o nariz pra eles e eu acho que eles vão ser lembrados eternamente por esse episódio do Napster, né? Com certeza. Talvez foi uma maneira de se retratarem, assim, com os fãs, né? De disponibilizarem... Pior, né? Alguma de botar coisa... panos quentes na situação. Vamos jogar um material que vale muito aqui na internet, sem cobrar. E talvez tenha... Viu, galera? A gente, tipo assim, não somos mão de vaca. A gente não quer só grana e tal. Somos uma banda que curte o rock pelo rock. É isso aí. Muito bem. Depois do Metallica a gente ouviu Iron Maiden, né? Coincidentemente coincide com a nossa trilha de fundo, aí a gente ouviu Iron Maiden do Maxi Single, né? Aliás, o Aces High, que é o que a gente tá falando, que a gente tocou, a música que a gente tocou foi Rebels Gold, uma música do Becker, é um cover, né? Também é um cover, não é uma música própria do Iron, é um cover, Rebels Gold, que faz parte do Aces High, mas é que tá, o Aces High é considerado um EP, é um single, é um Maxi Single. Sei que tem versões do Aces High que são três músicas só. E essa música, e essa versão que a gente tem aqui no Brasil, eles chamam de Maxi Single, que são cinco músicas. Né? Cinco músicas. Então é engraçado isso de ter mais de uma versão de um EP, né? interessante, porque na verdade eles, além de ter a música aqui, principal, né, que foi, eu acredito, que o maior hit do Power Slave, que é Aces High, tem uma versão ainda ao vivo de The Number of the Beast e três covers de bandas de rock progressivo, né, Juan? Pois é, sabe que tá rolando de fundo aqui o Cross-Eyed Mary e tal. E eu acho que, embora não seja assim um metaleiro ferrenho, é curioso isso por ter meu contato também com meus brothers, incluindo aqui vocês, obviamente, de metaleiros, assim, né, desde de muito jovens. E essa referência de, por exemplo, Cross-Eyed Mary, a primeira vez que eu vi foi desse maxi single, esses High aí, né? Assim como vários, eu acredito que devem ter conhecido essa música do Jethro Tull através do Iron, né? Até hoje eu escuto essa música do Jethro Tull na flauta, eu me lembro da guitarra do Iron Maiden, assim, é uma coisa que marcou muito, né? Muito legal. E bandas que conseguem, com seus covers, muitas vezes fazer versões que são mais, não digo mais relevantes, mas que são realmente marcantes, tão marcantes quanto as versões originais, as bandas que... Porque realmente, eu confesso que eu não conhecia a música do Jethro Tull até ouvir o Iron Maiden. Depois que eu fui ouvir a versão original do Jethro Tull, com flautinha e tal. Mas é o que o Julia falou, realmente, não tem como ouvir e não remeter a guitarrinha ali, né? Fazendo a parte da flauta no som do Iron, na versão do Iron. Eu acho não é uma coisa que o cara tem que ter culpa, sabe? Tipo, cara... É legal ter essa referência, né? Porque, tipo, a gente acaba descobrindo a canção que, de fato, é o que importa. É que é uma bela canção e que o Iron Maiden fez a tal ponto de, tipo, tu levar como referência a releitura deles, né? Então, tu vê como tu consegue valorizar uma releitura a tal ponto de tu ter ela como referência. Não tem que ligar, ficar com vergonha, né? É que tem uma galera purista, que... né, cara, que diga assim, ah, é que tu não ouviu a versão original. A versão original é bem melhor e blá, blá, blá, blá. Cara, é outra, são outros tempos, é outra forma de tocar música, outra leitura, como tu falaste muito bem. Então não tem por que ficar, uma é melhor que a outra. São duas versões diferentes, cara. A música é boa também, então, e, sem estresse. E marca uma coisa legal também do Iron, que a gente tava comentando, que tipo, a primeira gravação do Iron é o Soundhouse Tapes, que é de certa forma um EP, né? Tem quatro músicas, mas tu vê que eles, além de eles terem essa carga punk do Paul DeYoung e tudo isso, mas o Steve Harris era um cara, sempre foi um cara ligado com a galera do progressivo e tal. E virtuosismo ali, né? Uma coisa meio maluca. De notas, várias notas e uma coisa mais complexa, né? E tu vê que, tipo, isso assim, os caras conseguiram juntar esse lance do progressivo dentro do estereótipo do New Orb, né? Desse New Wave of British Heavy Metal. E respeitoso, porque, cara, como é que tu não vai respeitar a versão, a releitura do Iron Maiden pra essa música de Jethro Tull? Sinceramente. Ficou muito legal. Tão boa quanto. Uma outra vibe, mas tão boa quanto. Aproveitando a nossa cortina que a gente tá ouvindo, a gente, na sequência do Iron Maiden, a gente tocou AC/DC, uma música que tá num EP muito importante pra banda, que é o Jailbreak. A música que a gente ouviu desse EP foi Baby Please Don't Go. Então, essa música, Jailbreak em si, é uma música que até hoje os caras tocam ao vivo, né? Prova aí de que os materiais lançados em EP são tão relevantes quanto os que saem no álbum, né, Juliano? Com certeza. Iron Maiden, Metallica, AC/DC, saudoso na época do Bon Scott ainda, né, na nata ali do heavy metal, do rock pesado, vamos dizer assim, no início ali, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, bem legal. E pra fechar o nosso bloco, nosso primeiro bloco, a gente teve um bom exemplo dos anos 2000, que essa cultura do EP, dos formatos menores, ainda está viva. Um som do Ghost. Na verdade, não é um som do Ghost, é um cover, né? Uma versão de uma música do ABBA, Juliano. É isso? É, isso é muito bizarro, né? A gente escutar a música e... Caramba, velho. Deram uma outra roupa, assim, pra música, né? Ficou bem, bem interessante mesmo. Bem legal. E a gente escuta a música do ABBA e tem outros olhos, assim, né? Uma música mais... do mal, né? Ficou aí, é muito legal, porque a própria música do ABBA, pela versão do ABBA, já tem uma vibe diferente dos restos dos sons do ABBA, né? Já tem. E outro ponto interessante desse cover também é o baterista que acompanha eles, assim, que é o Dave Grohl, né? Dave Grohl gravou esse som, então. Dá pra sentir ali a... pegada diferente, a né? A pegada e o timbre da bateria, né? Uma bateria mais gorda, assim, aquela caixa mais forte, assim. Mais né? pesada. O Dave Grohl é foda que ele consegue entrar na vibe de outro artista... sem forçar tanto a barra de, tipo, olhem pra mim, eu sou Dave Grohl. Isso é bom, né? Acho... É, não é uma coisa de estrela, né, cara? O cara faz porque curte e tal. Aquele mesmo projeto que ele fez, o Probot, que ele fez com vários outros artistas de heavy metal e tal, de metal. Teve um certo, né, um certo hype, assim, no início, mas é uma coisa que ofuscou a carreira do Foo Fighters, por exemplo, né? Não, claro que não. Muito massa. Esse som que a gente tocou, do uma versão do Ghost pra uma música do ABBA, a música é I'm a Marionette. É isso, né? É isso mesmo. Música do ABBA que tá no EP do Ghost chamado If You Have Ghost, 2003. 2013, desculpa. 2013. Eu lembrei de uma coisa agora também que tem que eu acho muito legal do Distorção, que você disponibiliza algumas imagens e coisas durante a semana, que é bacana, no Facebook. E convida as pessoas que estão ouvindo pra, tipo, dar uma catada ali no Facebook do Distorção. No quê do Distorção? No Facebook. No Facebook? Que bonito isso, cara. Facebook. Agora eu me senti um tosco tupiniquim falando inglês. É no Facebook. No Facebook. No Facebook. E tem uma imagem que é o cara do ABBA com a capa do disco do Ghost, né? Que rolou, né? Show de bola. Foi isso, né? Vocês postaram isso? Tô viajando. A gente postou isso? Eu não lembro de a gente ter postado isso. Eu jurei que era distorção. Não, mas agora virou... Responsa agora. Responsa, não, agora é questão de honra. Agora eu vou ter que postar, né? Vou ter que catar. Postar, assim. Então vocês devem ter visto, alguém deve ter botado no perfil pessoal de vocês, mas eu acho que vocês devem colocar lá no Facebook do Distorção, porque tem a ver com o tema de hoje, né? Vamos catar. Se não tiver no Google, a gente faz uma manipulação no Photoshop ali, põe o cara segurando a capinha do Ghost e tal. Viva a tosqueira digital. É, isso aí, faz parte. Então esse foi o nosso primeiro grande bloco, um bloco que daria um EP, né? Já que o tema do Distorção desse episódio é EPs, maxi singles e singles e afins, daria um EP. Rolamos Metallica, Iron Maiden, AC/DC e pra fechar o representante dos anos 2000, o Ghost, ou Ghost BC, né? Fica a critério do cliente, do freguês. É isso aí, galera, a gente tem ainda mais um bloco pra falar, a gente já falou então dos EPs relevantes aí pro metal e pro rock pesado ao redor do mundo. O que a gente precisa falar ainda é da parte brasileira, o quão relevante foram esses formatos alternativos pro metal nacional, né? Então fiquem aí, curtindo a nossa cortina de fundo, ouçam mais o nosso próximo bloco e na sequência a gente volta comentando o que a gente rolou. Muito bem, até mais! Metalheads, voltamos desse nosso segundo e último bloco do Distorção especial que fala sobre EPs, singles, maxi singles e tudo aquilo que não for o bolachão de um disco inteiro, um álbum inteiro, né, rapaziada? É isso aí. Isso aí. É isso aí. O que, que a gente ouviu? A gente ouviu no nosso primeiro bloco, então, representantes internacionais dos EPs, tanto nacional, tanto novos quanto antigos, e para esse segundo bloco a gente ficou com os representantes brasileiros que fizeram EPs e que tiveram relevância nas suas carreiras. Bom, a gente começou ouvindo Crisium, o EP que eles fizeram dividindo com a banda Violent Hate, né, Julian? É, certo. Acho que uma ou duas músicas foram uma demo, né? Eles regravaram com outras músicas e fizeram esse split, né? Com Violent Hate. Violent Hate, muito bem. Então a parte do Crisium que ficou foi Curse of the Evil One. E a música que a gente ouviu foi Evil Mastermind. Música, na verdade, que já tinha sido registrada numa demo que eles lançaram chamada The Plague. É, realmente, né? Se vocês ouvirem aí, a gravação ela é bem precária. O início da banda... Eu acho que até se os caras souberem que a gente tá divulgando e falando sobre isso, não querendo nos bater, né? Porque é uma coisa tosca, de fato. Material assim. De 91, 92. Isso, meu Deus, existia um outro... Pensem, quem conhece Crisium de anos pra cá, o Crisium já teve outro guitarrista, viu, pessoal? Nessa ocasião é o Altemir que fazia outra guitarra, junto com o Moisés. Era quarteto, eram os três irmãos, né? Os colegas ali, o Alex, o Max e o Moisés, e ainda tinha o Altemir, que era um outro guitarrista, mas enfim, ele não chegou a gravar muitas coisas com os caras, ficaram realmente só no início de carreira. Então a gente ouviu aí o Curse of the Evil One, a música Evil Mastermind, que foi bem relevante pra banda, porque na verdade foi o início de tudo, né? Eles já estavam indo pra São Paulo, se eu não me engano, né, Ju? Nessa época. Nessa época dos Splinters eu acho que já morava em São Paulo, inclusive. Então, Crisium, banda de Juí, interior do Rio Grande do Sul, passou um bom tempo aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e depois se radicaram em São Paulo, aí já com Curse of the Evil One, e daí a carreira dos caras deslanchou, né? Foi o Merciful Order, logo em seguida foi o Black Force Domain, e por aí o Crisium Internacional que todo mundo acabou conhecendo, né? Eu, agora, fazendo o comentário do off do programa, fui com o Loi fazer umas comprinhas ali no supermercado. Tava o Loi com a camiseta do Crisium e a gente passou por um outro cara com a camiseta do Crisium, assim, eles nem trocaram ideias, mas foi engraçado. É verdade, cara. O encontro dos caras no supermercado. Só faltou ser a mesma estampa, né, cara? Não trocaram ideias, só trocaram olhares. É. Isso que é interessante, cara, se fossem uns 20 anos atrás, um ia parar o outro, assim, ah, Crisium, cara, legal e tal, né? Hoje em dia é comum, a camiseta do cara veste uma camiseta do Crisium assim como ele veste uma camiseta do Slayer, do AC/DC, do Motorhead, do Iron, então, banda que ganhou o mundo, né, velho? Um dos grandes exemplos de que o Brasil faz metal de qualidade também, pra gringo ver. Me lembrei, sabe o que, do show deles no Morro Stock, que eu fui, foi em 2014, foi, que a gente cobriu, falar o quê? Crisium no Morro Stock. No Morro Stock, um som do caralho, tá? Muito bom o som lá no morro. E eles têm essa coisa assim que eles carregam no show mesmo de tipo dizer que eles são do Rio Grande do Sul. Caralho. E eles são, querendo ou não, eles são acho que a principal banda do metal extremo do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que Porto Alegre. E a cena de Porto Alegre, que se estende ao Rio Grande do Sul, claro. Que tipo, tem eles como baluarte, assim, né? Do metal extremo. A gente é um polo de metal extremo aqui em Porto Alegre, né? Muito louco isso. Muito legal, cara. Na verdade, tô com saudade até de ver o show do Crisium. O Crisium toca uma vez por ano, no mínimo, no Rio Grande do Sul. Sempre no início do show, né? O Alex, o Crisium está aqui. É, tô com saudade de ouvir isso aí já. Só pra comentar, a gente tá ouvindo na trilha aí um grande EP também, de uma banda que é icônica no metal, que é o Slayer, né? A gente tá ouvindo os sons do Rot in the Chapel, que é um puta EP que o Slayer lançou no início de carreira, logo depois do Show No Mercy, inclusive... O Show No Mercy, em algumas, depois de um tempo, foi lançado, acho que, se não me engano, a versão em CD já, com os dois, o Show No Mercy e o Haunted the Chapel, os dois no mesmo arquivo, pra galera curtir, né? É, acho que foi isso mesmo. Bah, show de bola, cara. E sons, né, Julia, que eles tocam até hoje, né? Sim, os dois primeiros sons aí eles tocam até hoje, né? Sons que estão atuais, né? Muito interessante. Assim, sei lá, 1980 e algo, o Slayer gravou isso aí, Chemical Warfare, Capture of Sin... Música que eles tocam até hoje nos shows deles, porque realmente são músicas muito importantes para a carreira da banda e são hits, né? Não tem como falar de Slayer sem lembrar esses dois sons. Bom, seguindo ainda o nosso bloco aí de bandas brasileiras, na sequência a gente teve Rebellion, com o som do EP Bringer of War, um EP que foi muito importante para a banda. É uma banda que também foi muito importante para o metal extremo nacional, né? Foi um dos grandes nomes do metal extremo nacional ali no... finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, e esse EP foi bem importante pra banda porque oportunizou várias coisas legais pra banda, inclusive uma turnê na Europa. O som que a gente ouviu do Rebellion deste EP, Bringer of War, foi Day of Suffering, um som do Morbid Angel, um cover do Morbid Angel, que tem uma outra banda aí de nome que gravou logo em seguida, né, Julia? É, o Behemoth gravou esse som, né, depois de um EP, acho que foi num EP também, que tem, não sei se são todos covers, mas eu lembro de... Tem Sarcófago também nesse... Exato, Satanas! Eles gravaram na sequência, gravaram Day of Suffering do Morbid Angel. Eu achei legal, tentando costurar essas duas canções, né? Que esse EP do Crisium, ele é um EP que eles gravaram pra fazer, digamos assim, a ida a São Paulo, né? Então é um EP de reforço, assim, que o cara faz pra poder galgar outros espaços e expandir seus negócios do metal extremo. E do Rebellion é curioso, porque marca bem a fase intermediária entre o primeiro disco e o Annihilation, que é também um grande clássico, uma puta qualidade de som e tal, que foi o último disco do Rebellion. E marca esse intermediário, né? Então tu vê que o formato EP, ele também serve como uma maneira de tu não vai gravar um disco inteiro, toda uma ideia concebida grande, tu faz uma coisa menor e dá um respiro, né, pro cara seguir, assim. Com certeza, foi uma espécie de divisor de águas, porque na verdade foi o último registro com Marcelo Marzari nos vocais. Então logo na sequência Marcelo Marzari saiu da banda Eu, Luiz Silveira, assumi os vocais do Rebellion, gravei o Annihilation junto com a banda. E aí foi justamente, né? Eu não cheguei a pegar a tour que levou o Rebellion pra Europa de novo, depois do Bringer of War. Mas foi uma prévia do que poderia vir, né? Apesar da produção ser bem diferente, exatamente, né? Tem outra Sim. pegada, outro vocal, enfim. Foi uma parte de transição da banda, né? Sim. Eu lembrei que eu tava falando com o nosso querido Fabiano Pena. Foram quatro idas do Rebellion pra Europa, né? Então teve a primeira que foi com o EP, que eles gravaram duas ou três músicas. Exatamente. Daí gravaram, aí foram, aí voltaram, gravaram o Burning the Promised Land. E aí foram, voltaram, daí o respiro do EP, né? Do Bring It Off War. E aí mais uma vez foram com Annihilation, né? É. A gente foi pra locais. Gravar e tal, foi pra gravar. A gente fez uma pequenininha turnê de quatro datas ali, mas foi bem legal, cara, porque apesar da produção desse EP ser, enfim, bem aquém do que foi o Annihilation depois, em termos Sim. de som, de timbragem e tudo foi mais. Foi gravado aqui, né, inclusive. Foi gravado aqui, exatamente. Então foi bem caseirão, assim, mas teve uma boa repercussão no cenário, inclusive internacional, porque rendeu bons frutos pra banda. Isso que foi legal. Então, o fato de ser um EP com menos música, com menos tempo, não significa que seja um material de menor qualidade, ou que vai ser menos relevante pra banda, porque isso acaba abrindo várias portas, né? Tem sons muito legais ali. Posso fazer uma pergunta, Luiz? Mas é óbvio. Tu que... tu como vocalista do Rebellion, assim, quando procede a história das histórias que a gente ouve, que tipo assim, vocês foram lá pra Alemanha gravar, e reza a lenda que diz que nesse estúdio muito louco no interior da Alemanha que vocês gravaram, os caras acordavam e rolavam um pistão cara, militar. Vamos acordar, galera do metal. É verdade. Na verdade, assim, cara, o dono do estúdio, do Stage One Studio, que é o Andy Klassen, ele tinha um método meio ortodoxo de chamar para os trabalhos do início do dia, porque todos os dias tinha sessão de gravação. Então ele acordava a banda com clarinete, cara. Estilo, sei lá, alvorada do exército, sabe? Técnica militar. Exatamente, acorda todo mundo. Só faltou, claro, ele não faria isso porque é muito frio, né? Ele poderia jogar um balde d'água na galera pra galera levantar, né? Mas como era inverno na Alemanha, você imagina, né? Ia ser meio complicado. Depois o cara aquecer pra gravar ia ser complicado. Mas o toque era tipo um toque de alvorada, cara. Os caras tocavam um clarinete pra galera levantar. Então, bom, início de gravação, toma um cafezão rápido e vamos lá, vamos meter ficha porque o tempo urge. Muito doido isso aí. Se cara. Pagou porque a gravação é muito boa, né? É verdade, cara. Foi um trabalho de bastante qualidade pra época, né? Foi gravado em 2001, então já fazem aí mais de 10 anos que o álbum foi gravado, mas ainda tem galera 14 que... 14 anos faz, já. Tem uma galera que, né, ainda cultua e tal, acha legal, porque realmente foi um trabalho feito com muita inspiração. A galera tava nos cascos naquela época. Pra foder. Enfim, seguindo a linha aí do que foi relevante pro metal nacional aí, pro metal nacional, os EPs, a gente teve ainda o Ratos de Porão, que também em pleno anos 2000 lançou um EP com o Looking for a Nessa, né, Juliano? Legal. É interessante nós pensar, né, que o formato EP parece ser uma coisa antiga, da época do vinil, e nós estamos em 2015 e parece que está cada vez mais em voga isso, né, das bandas aproveitarem esse formato, menos músicas, para começar a divulgar. E mesmo depois que faz os LPs, acaba se voltando para esse formato mais compacto, né? Mais fácil de fechar assim, um conceito para lançar um EP. Várias bandas já fazem isso, né? Ultimamente, nós estamos na época da internet, né? Parece assim que as coisas vão ser diferentes e acabam até ganhando, né, um novo sentido, assim. É, com certeza. Na verdade, a gente pensa que isso ficou datado, mas na verdade não ficou datado, porque é uma espécie, inclusive, de laboratório para as bandas, né? Tu tem uma noção de quanto o que a prévia do teu álbum que tu está programando, enfim, elaborando e produzindo, vai ter de feedback. Então, se daqui a pouco as músicas que tu lançou no EP não tiveram uma boa aceitação, talvez o direcionamento do álbum que tu vai lançar não seja aquele. Se é uma coisa de lançar por mercado, né? Porque muitas bandas estão cagando e andando, enfim, fazem o som que estão a fim de fazer e se vão gostar ou não vão gostar, isso é apenas um detalhe. Mas pra quem tem essa noção, inclusive pras gravadoras, por isso que eu acredito que muitas pessoas considerem esses formatos alternativos meio caça-níquel, né? Porque já que não é um álbum inteiro, que tu não está pagando por, sei lá, uma hora de música, 45 minutos de música, um intermediário entre esses dois, as pessoas acham assim, os caras estão lançando só pra poder manter a banda viva, manter a banda na boca da galera, porque, enfim, né? É o que as gravadoras querem, né? Que as pessoas comprem um álbum, que façam girar a máquina. Mas é uma coisa viva, né? Como a gente tá ouvindo na trilha aí do Ghost, que vocês estão ouvindo nossa trilha, o Ratos de Porão também lançou um split em pleno anos 2000, um EP, né, que metade é uma banda, metade é outra. O som que a gente ouviu do Ratos, então, é Exército de Zumbis, que faz parte do lado do Ratos, desse lançamento que eles fizeram com o Looking for an Answer, uma banda espanhola, né, nada a ver com o Brasil. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso Distorção, fazendo um pequeno apanhado do que a gente tem aí de EPs, singles e maxi singles relevantes para a história do metal mundial e nacional. Espero que vocês tenham curtido. Nunca esqueçam que nós estamos presentes em praticamente todas as redes sociais. Então pode catar lá no Facebook, no Facebook, né, Juan? Facebook. O Distorção, curte lá a nossa página, curte as postagens que a gente faz lá. O nosso blog, qual é o endereço do blog, Julian? É distorção.blogspot.com. Distorção e tem no Twitter também, twitter.com/distorção. Todos os distorções são com Z sempre. Muito bem, então é distorção com Z, .blogspot.com e twitter.com/distorção. /distorção, é isso aí. Galera, curtam nossas redes sociais, entrem em contato conosco. Ah, não, acho que o Loi, o Roy e o Julian, eles esqueceram de um EP muito importante, muito relevante pro metal nacional, mundial, enfim, que é tal. Cara, entra em contato porque a gente espera justamente esse feedback. O que, que a gente esqueceu, o que, que sobrou nesse programa, a gente faz é pensando na galera que vai ouvir. Então, põe lá o teu grito na janela, diz o que tu achou, se tu curtiu ou não curtiu. E fique na sequência aguardando um próximo, porque nós temos aí um novo tema, um novo Distorção novinho em folha na semana que vem. Ok? É isso, eu vou me despedindo. Vocês também, espero que sim. Um grande abraço para todos aí, até a semana que vem. Obrigado pela audiência, obrigado pelos cliques, pelas ouvidas, enfim. Boa Costa, o senhor tem a dizer alguma coisa? Eu tenho a dizer que eu não sei, eu procurei no Facebook e não achei a tal da foto do cara do ABBA segurando a capa do vinil do Ghost. Mas se alguém achar aí, manda pro Julian colocar lá no Blogspot também, do Distorção. Mas eu sei que tá aí, hein? Se não tiver, é, vocês vão achar. Cara, tem tu que não, tá. Não cogitou a hipótese de ser uma espécie de médium? Talvez tu esteja prevendo que alguém venha fazer no futuro uma espécie de manipulação no Photoshop, algo assim. Porque é impressionante. Eu realmente catei e não encontrei, cara. Isso é, sei lá, a gente vai fazer alguma coisa. Eu acho que é um instinto premonitório do metal. É isso aí. Então fiquem no aguardo, curtam aí o nosso Blogspot, o Face, o Twitter, entrem em contato, porque a gente faz essa parada que é pra vocês, certo? Vamos lá, semana que vem a gente volta. Um abraço, fui! Falou!